Um paraguaio foi preso pela Força Nacional de Segurança na Ponte Internacional da Amizade na manhã de ontem. Segundo os policiais, o suspeito era apontado como partícipe contumaz em assaltos a turistas na região da Vila Portes e Jardim Jupira. No momento em que o suspeito era detido, ele tentou dispensar um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. A arma, que está apreendida, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, como, por exemplo, a autuação em flagrante do seu condutor e uma verificação para saber se essa arma foi ou não usada durante crimes contra turistas ou iguaçuenses. Na delegacia, em entrevista à nossa equipe, o detido confessou a prática de roubos, porém negou que estivesse armado para o cometimento de crimes. A arma, segundo ele, seria para vender a um brasileiro que ele não conhece. Qual que é o seu nome? Anderson Mayala. O que você estava fazendo na ponte lá quando a polícia te prendeu? Eu estava portando uma arma e vai vender por R$1.200. Que arma que era? Era 38. Você ia vender para quem? Para um brasileiro. Mas a arma era meu. Você vende muitas armas ali na ponte? Uhum. Só os caras que falaram para mim, era do Paraguai para trazer. Eu falei, valeu, eu tenho mesmo a minha, vou vender. Eu falei. Porque eu tenho uma filha, eu estava precisando, né? Quem é esse brasileiro que ia comprar essa arma? Não conheço mesmo ele, só falou para mim, passa para mim, eu pago para você, falou para mim. Ué, mas se a arma era sua, por que você ia passar? Não, mas era mesmo para ganhar um dinheiro e vai passar para ele também. E a acusação de assalto ali na ponte? Isso aí, não sei, cara, eu sou corrente, filho. O que você faz da vida? Eu trabalhava, né, mas depois comecei a roubar. Ah, roubar. Quantos assaltos você fez ali na ponte? Eu só fiz um cavalo louco ali na ponte uma vez. Essa arma você usou para fazer quantos assaltos? Nenhum, senhor. E se as vítimas te reconheceram? Conheci, então. Quem mais estava com você ali? Ninguém, só eu. O que você roubou lá na ponte? Corrente eu roubo. De turista? Sim, sim. Você vende para quem esse material? Lá no Paraguai. Lá no Paraguai mesmo? Aqui em Foz do Iguaçu, você ficava onde? Aqui. Aonde você se escondia aqui em Foz? Eu não me escondo, eu só vou para o Paraguai. Você rouba e vai para o Paraguai? Em quantos vocês fazem isso? Só eu sozinho. Não, tem sempre 4 ou 5 juntos. Não, só eu. Os caras falaram que eu roubo a van, não sei o que, que os caras falaram para mim. Essa van é de quem? Não sei, que vai vir uma vítima aí, que você roubou uma van, falou pra mim. Sei nada. Você vem com o que pra cá? O quê? Moto, táxi, táxi? De pé eu vinha. Tudo de pé. Quem que tem uma van prata lá, que você conhece? Não sei, senhor. Eu juro com minha filha que eu não sei, senhor. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.